não encontrei a paz que tenho aqui. Senhor, tu serás salvo, no céu irás viver em santo amor. As grandes maravilhas tu verás, e junto com os salvos viverás. As grandes maravilhas tu verás, e junto com os salvos viverás. No mundo não há paz, no mundo não há temor. Vai dar.